Caramba, Cast, está começando o nosso querido, delicioso, amado e siliconado Caramba Cast, isso mesmo. E vamos falar hoje aqui, vamos primeiro os agradecimentos aí. Não, primeiro vamos falar a galera que está aqui conosco hoje, né? Temos aqui Tuti, Rafa, Tuti, por favor, com a palavra. Fala aí, galera, Tuti na área. Pois é, terceiro Caramba Cast agora, passo a palavra para o Rafa, apresente-se. E aí? E aí, é nóis, truta. De boa, truta, firmeza, de boa na lagoa, pega leve na neve. Tá com... É horrível, né, velho? Eu sei, desculpa, eu me empolguei. Então é isso aí, começando o terceiro Caramba Cast aí, terceiro de muito, eu espero. É isso aí, né, o Jaiderzito. Isso mesmo, é agradecimentos, e hoje temos agradecimentos aí, depois da apresentação do Nights aí, ele veio aqui no curso da galera aí, agradeceu, elogiou o caramba aí, e disse que tá querendo ver os próximos aí, que ele achou bem legal, né, Tuti? É isso aí, cara, não, eu fiquei muito emocionado quando eu li o recado, valeu mesmo, Nights, um beijo, eu adoro suas tiras desde muito tempo, desde acho da segunda temporada, e é isso aí. Isso aí, vamos estar colocando o link aí, tá o link dele embaixo aí, galera, quiser ver as tirinhas dele, é muito bacana mesmo. Valeu, tá o link aqui apoio. Embaixo. Isso, tá o linkzinho aqui embaixo dele aqui, ó. Aqui, é isso mesmo, aí desce um pouquinho, aí encontrou o link aí mesmo. E do lado, do seu lado direito aí também, é isso, nessa barrinha aí onde tem embaixo das caras, isso, tá o bonezinho dele aí também. Pra você clicar lá, ver as tirinhas do bicho, do cara lá, muito bacana, beleza? E é isso aí. Primeiro o Nights e depois a Marimun, hein, galera, mas beleza, bora lá. Isso aí. E também, eu queria dar uma ressalva aqui, porque eu ouvi pessoas aí falando que os podcasts estão ficando muito masculinos, porque temos três marmanjos fazendo a apresentação do programa. Então, garotas aí, as garotas que quiserem apresentar aí, sei lá, colocar o seu ar feminino nessa panelinha masculina aqui, beleza? Já está nos classificados já, Caramba Cast procura uma mulher experiente, assim, e a gente está por aí, beleza? E então, Tuti também procura uma. Isso não é sem brincadeira. Nos próximos aí também estaremos colocando a pessoa aí pra estar dando uma graça aqui também, porque três marmanjos discutindo assim também fica um pouco, sei lá, digamos, meio masculino demais do programa, ok? E, bom, vamos falar do tema de hoje. O tema hoje é muito importante. Hoje, eu acho que, alguns carambas aí eu coloquei pi nos palavrões, mas esse eu acho que eu vou cansar de trabalhar nos pis. Porque vai rolar solto. Porque o tema hoje é um pouco meio polêmico, assim, digamos. Ou seja, os pis hoje estão liberados. Eu não vou trabalhar na parte dos pis, porque é uma parte cansativa, ficar colocando pis em todas as palavras que a gente vai falar agora. O tema é eu odeio. Vai ser um tema hoje muito, muito polêmico. Bom, pra começar, Rafa, o que você odeia? Mano, essa não bota pi, velho. Sabe o que eu odeio, velho? Aqueles putos, velho, que ficam colocando, velho, música no alto-falante do celular quando você tá indo de ônibus pra casa. Eu vou narrar a ida. Você entra no ônibus. Quem mora em Brasília sabe que ônibus aqui é uma merda. Transporte público é, nóis, é uma truta. Merda. Então, já morei. Você pega ali o ônibus que demora 40 minutos pra chegar na tua casa e o cara tá colocando Creu por 40 minutos. Ele não tem outra música. E ainda melhor, ele não conhece o fone de ouvido. Amigo, não é tecnológico, não é de hoje, não é tal... Bicho, no seriado Xavier Bryan Hate Chris lá da década de 80, o bicho tem um fone de ouvido, por que você não vai ter, velho? E o cara fica escutando. E ele só desce quando você descer, velho. Tipo, ele desce na mesma parada que você. E ainda te segue até a sua casa segue com o Creu. Com o fone, velho. E depois ele rouba seu celular pra colocar Creu nele. Cara, que raiva. Eu odeio, velho. Eu odeio esses caras, velho. É, não, vamos fazer uma vaquinha pra esse povo aí, que eu dou um fone de ouvido. A pessoa não tem fone de ouvido, ó. Uma coisa triste isso. Eu vejo fone de ouvido a R$3 aqui, cara. Não, eu já tava pensando, mano, vou pegar R$15, comprar 5 fones de ouvido, vou pegar um ônibus, vou sair sem fone nenhum, cara. Não, que tem de gente tocando, velho? Meu Deus. Não, pra você ver como a coisa hoje, as pessoas também se irritam, os próprios vendedores que eles adaptaram. Você compra um MP3 e ganha um fone de ouvido. Uma coisa prática. Isso, o que, que ele faz com esse fone? Ele quebra, ele faz ele o quê? Ele no cu. Esse você bota pi, por favor. Porque, pô, o cara ganha o fone de ouvido, mas o cara não usa. Ou seja, ele está fazendo isso para... Sei lá, vai dar uma ideia nessa pessoa, viu? Jaide, e o que? O que você odeia, amigo? Cara, ônibus é um lugar mais estressante da face da Terra, é o ônibus. Você transporte quer ficar estressado? Transporte público, uma coisa de sinistra. E o pior é que isso já acontece, você já pega de manhã, ou seja, você já fica irritado do começo da do começo da manhã até o final da tarde. Quando por exemplo, você tem que entrar, né, pra pegar outro ônibus. É, por exemplo, você entrega o dinheiro pra ele, dá passagem, ele te devolve em moedas. Ou, quando ele fala, espera um pouquinho ainda que eu não tenho troco. Não, não espero não. Eu quero meu dinheiro agora. Porque senão todas as pessoas vão passar e eu vou ter que ficar, meio desse sovaco fedido, cara. Eu quero ficar na porta agora. Pois é, Horrível. O foda é moeda, cara. Não, é, pode ser sinistro. Você fica esperando, você fica sem lugar e você vai ficar lá na frente, lá no lugar do lado dos velhinhos. É, não que não seja uma coisa ruim, mas tudo bem. Moeda é coisa chata. Pô, você tem uma passagem de R$1, assim. Aqui não tem passagem de R$1, mas tudo bem. Vamos fazer vídeo de quanto. Você entrega uma nota de 10, ele te devolve, sei lá, umas 500 moedas de 50 centavos ou de 10 centavos. Você fica parecendo, sei lá, um mendigo com aqueles chucalinhos no bolso de moedas, velho. Ainda do jeito que normalmente a gente se veste, né? Todo mundo pensa mesmo que é um mendigo. Ainda bem então, idiota pô, que tem que falar. Quebrou o cofrinho hoje, né? Porra. Porque, não, se moeda fosse uma coisa boa, velho, o valor seria maior, né? Não, tipo, sei lá, teria moeda de R$50, ou sei lá, não seria de centavos que você compra balinha com moeda. Que mas foda, tu, tem época... uma nota de 5 lá, velho, ele pode me dar a nota de 5, por que você não me dá a nota de 5 e você tem que ficar me dando R$5 de moeda de 10, velho? Me dá, eu quero aquela nota ali, cara, pra eu não ter que ficar carregando esse chucalho pela vida toda. Depois ele dá uma balocada nas notas, eu tô ligado. É brincadeira, eu fico parecendo um velho do saco carregando bilhões de moedas no bolso. Não, ainda pesa no bolso, né? Tipo, fica caindo a calça. Verdade. É, Tuti, vai lá. Que me irrita. Gente falando alto ou falando muita merda. Sabe assim, tipo, você fala o que você quiser, quando você quiser, ou não também. Mas tá, quando você quiser, você fala, as consequências depois vêm. Mas o que me irrita mesmo, eu tá de boa na lagoa, suave na nave, no metrô. Normalmente eu pego metrô, eu não sou muito de ônibus. Aí eu tô sentado lá, pensando na vida, isso, quando eu consigo sentar, né? E aí sempre tem duas mulheres entram bem do lado, assim, sentando na cadeira de trás, ou então ficam do meu lado de pé. Aí, ah, mas você viu? Não, não vi. Porra! Sério, não, assim, é uma coisa que pros outros pode não irritar, mas pra mim, pros meus ouvidos, eu posso estar pagando de fresco, mas pra isso me irrita, cara. Mas não cara. Tem nada pior que irrita. Você pegar o metrô e ter uma pessoa pregando dentro do metrô. Pois é. Eu não tenho nada contra religião nenhuma. Pelo contrário. Mas, cara, ora pra você, amigo. Jesus vai te escutar, ele é Deus. O cara é Deus, escuta o seu pensamento. Não precisa ficar... Irmãos! Debaixo da terra, mano. Pois é. Ah, não, calma aí. Puxando o lado de gritar. Também padres que gritam. Tem vezes que eu tô duas quadras da igreja e eu ouço o padre gritando... Louvai-nos a Deus. Porra. Assim, beleza, beleza. Deus deve estar no céu, então... Sei lá, deve ser difícil de escutar ele, mas, cara... Não precisa gritar. A igreja tem uma acústica boa. As pessoas podem te ouvir. Ele é Deus. Você não vai quebrar o vidro. Ele é Deus. Eu... Tipo, mulher tem várias coisas que irritam muito, cara. Tipo, a mulher bota um decote gigante, saca? Tipo, o peito dela tá saindo da camisa. E você não consegue olhar pro olho dela, porque você, a mulher que usa um decote daquele não é pra olhar pro olho dela, véio, é pra olhar pro peito dela, véio. E ela ainda acha ruim, que fala, olha pro meu olho, por que você fica olhando pro meu peito? Então não usa essa porra! Porque se você... Então o rasga a camisa dela e fala assim, tá bom. Por quê? Se eu tivesse sem... Aí eu falei, né? Se eu tivesse sem camisa, você ia ficar olhando pro meu olho? Aí ela... Não, mas isso é improvável. Ah, então eu vou fazer tipo uns rasguinhos só no gominho assim, tá ligado? Não, só velho, não faça isso. Eu quero ver você ficar olhando pro meu olho. Se você não quisesse que olhasse pros seus peitos, você não usava. Você usava blusa de frio, você usava um cachecol aí. Não, é sério, velho. Isso eu odeio, velho. Isso me dá raiva, velho. se você não quer que os caras olhem pros seus peitos, velho, cobre eles, entendeu? Por favor. Pois é, não. Outra coisa, assim, puxando assim, sabe quando o cobrador te dá as 1.000 moedas de 10 centavos? Ó, você tem que guardar tudo, distribuir nos bolsos, senão suas calças vão começar a cair. Aí, tá, você puxa pro lado, aí você desce do ônibus, tá passando em frente a uma loja, vai comprar, sei lá, um choquito. Aí tu chega, é, cara, aí você, não, aí você coloca as moedas, cara. Eu fico puto com vendedora ou vendedor, normalmente eu... Sei lá, é como nas lojas americanas, sempre. Eu passo de vez em quando, é sempre o vendedor. Aí, beleza, tô acostumado. Você joga as moedas assim, você ainda tenta fazer uma cara do tipo, foi mal, mas é só isso, né? A vendedora te olha puta. É, velho. Tipo, e fala, porra. Não, ela não fala porra. ela também faz a piadinha do quebrou porra, o cofrinho. Né? Que mas ela te olha é. Puta, cara. É verdade. 5, 10, 15... É triste isso. Tá com moeda no teu olho e fala, 20. Aí ela vai, aí chega um cara, pô, queria aquele negócio ali, quanto tá? A mulher, é que R$50. Ah, perdi as contas, é de novo. 5, 10. Tomar no cu, velho. Aí não, aí eu daria umas moedas pro cara pagar com moedas só de sacanagem também. Então, citando aquela parada do MSC lá, o MSC é o reduto de pessoas chatas, entendeu? Tipo, por exemplo, vocês com certeza já passaram por isso, aquela pessoa que entra 3 vezes no MSN pra porcaria da janelinha subir. Tim! Fulano acaba de usar 3 vezes. A pessoa gosta de se aparecer mesmo, ó, você entra uma vez, a janelinha já sobe aqui, entendeu? Dá pra ver que você entrou, não precisa subir 3 vezes, ficar subindo no meu desktop aquela porra daquela janelinha lá, meu. Por isso que, ó, se você subir, por exemplo, eu tenho critério. Subir 1, 2, 3. Se subir mais um, você está bloqueado no meu MSN. Entendeu? Seja lá quem for, está bloqueado, não sobe mais de 4 vezes no meu MSN. Não, porque assim, né? Se você entrou uma vez e eu não falei com você, não significa que você vai entrar mais outras vezes e eu vou falar com você, cara. Exatamente. Entenda isso. Exatamente. Minha pessoa, não, é uma pessoa chata pra caramba, viu? Essa parada de televisão também é foda, viu? Televisão é sinistro. Porque, tipo, fica passando assim, por exemplo. Ela passa coisas que não entende e vai falando. Por exemplo, sei lá, desenho. Não falo anime, falo desenho. Então, você que não conhece, beleza. Pra você pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Desenho e anime, sei lá, mangá e revestir em quadrinhos. Por favor, não faça esse crime. E RPG e jogo do demônio, alguma coisa assim. Se você joga RPG, não, eu não vou matar minha família. Eu jogo RPG, mas eu não sou um lunático, entendeu? Passou uma vez uma televisão, tipo, passou desse jeito assim. Foi até no Fantástico mesmo. Casal de adolescentes se matam. Eles gostavam de anime. Joinha? Eu fiquei intrigado assim. Pô, será? Não sei o que. Eu vou pesquisar direito. Fui pesquisar. Eles simplesmente só gostavam de anime. Por exemplo, assim, seria melhor ser a notícia. Casais de jovens se matam porque gostavam de Coca-Cola. E o Kiko, velho? Pô, não, é ridículo isso, velho. Mas... Pô, se os caras gostam de Coca-Cola, foda-se, eles não se... Mais ridículo ainda é aqueles filmes musicais, velho. Tipo, High School Musical, saca? Que tipo, isso eu odeio, velho. Porque o cara fala bem assim, por que você está triste? Aí de repente tocam as músicas no tan, tan, tan. Eu estou triste. Ah, não, fala sério, fala normal, mano. Não precisa cantar pra saber que você tá triste. Não, o pior é a gente que ainda. Não, isso já é horrível, mas o pior mesmo é a gente que paga pau pra isso. A gente que fala, ai, o Troy, nossa, ai, Troy, nossa, por ele. Troy no teu cu, pronto, foi minha vez, fala. Então. Revolation, como diz o meu... Um ídolo, assim, pequeno, mas, assim, um cara que eu considero o PC Siqueira. Revolation é uma macarena do inferno. Concordo? Não, eu concordo plenamente. Revolation é aquela música sensação, só que ela não é legal, que você não fala... Baila teu corpo, alegria, macarena. É, macarena. Tipo, Revolation é uma coisa que as pessoas... Quando você canta, todo mundo se anima, mesmo todo mundo odiando, porque... é uma coisa contagiosa, que nem gripe suína, todo mundo pega, mas ninguém gosta. O reboleixo é isso, as pessoas se contagiam, começam a rebolar, só que não, ninguém gosta. Até eu assim, fazer uma confissão aqui, eu já dancei reboleixo em público uma vez, foi tenso, foi triste, eu ainda me arrependo disso. É pior do que você pegar a excluída da sala, isso é bem pior. pode ter certeza. E esse negócio de música me irrita também. O Bono Vox me irrita. Não, tipo, eu gosto muito das músicas dele. E o U2 é super foda, velho. Adoro o U2, velho. O bicho canta muito bem. Mas naquela música, velho. 1, 2, 3, 14. Quem é que vai ensinar pro bicho que não é 14, é 4, velho? Porra, é 1, 2, 3, 4, amigo. 14, caralho, mano. Fala assim, véio. Músicas educativas, né? A criança escuta... Imagina o espanhol escutando a música. O bicho lá. 1, 2, 3, 14. Nossa, mama, que idiota. Entendeu, velho? Cara, custa... Fala 4, velho. Fala 4, velho. 4. É foda, isso é foda. Não, eu fiquei sabendo aqui que teve um show do Rebolete aqui, o cara me contou, eu falei, pô, beleza, o cara tem uma música, e como é que ele fez lá no show dele assim? Não, ele ficou enrolando a música Rebolation, aí ele me contou que ficou 10 minutos tocando Rebolation, mais longa que Faroeste Caboclo. Ai, Faroeste Caboclo, você já cansa de ficar ouvindo 9 minutos a música, imagina Rebolation, 10 minutos de Rebolation. Agora me explica como ele fez pra distribuir essa letra, que é uma letra muito grande, Rebolation, assim, sei lá, 10 minutos. Rebolation é bom. Pois é. Não, Buffalo Bill. Alguém já ouviu Buffalo Bill? Eu infelizmente ouvi. Pois é, é um funk. Não é mais tão sensação, mas um tempo atrás aqui no Rio era sensação. Principalmente na favela. Eu não fui na favela, eu descobri. Eles desceram e vieram me contar. Mas beleza. É meio que assim, começa com uma batida normal e fica Buffalo, Buffalo, Buffalo. E eu não vou repetir isso por muito tempo. E aí fica Bill, aí barulhinho de MSN, Bill, Bill, aí fica um remixinho. É, eu acho, eu particularmente acho que, pelo que eu vi no Ronald Rios, antes de falar o que eu acho, o que eu vi no Ronald Rios, ele disse que isso surgiu dos garotos da minha favela, que criava brincadeira que fala, que tinha que repetir Buffalo um monte de vezes, até errar. Porque búfalo, pra gente, pode não ser uma palavra difícil, mas pro favelês deve ser, né? Falar búfalo, búfalo, búfalo. Então, aí, era uma brincadeira. Quem conseguisse mais era fodão. Aí, criaram funk. E levaram o Buffalo Bill também, daquela série de Bang Bang e tal. Daqueles filmes de Bang Bang. Que tinha o Buffalo Bill, que era o cara... Eu acho que o funk já é uma idiotice quando eles repetem a coisa 3 vezes. Agora, eles repetirem a coisa 12 vezes, é tortura psicológica, cara. E porque aqui tá muito frio, né, ultimamente. Bastante. Aí, tipo, você tá quentinho assim, você acorda, aí você sai debaixo da sua coberta assim e aquele frio congelante, né? Aí você vai lá, tal, veste a roupa, bota a blusa de frio, tá quentinho. Aí você vai escovar o dente, né? Tic, tic, tic. Aí na hora que você vai molhar assim, ó, escorre um pingo de água por dentro da sua blusa, velho, assim, ó. Cara. Eu odeio isso, velho. Você tá tão quentinho, velho. E aquela água, velho, vem invadir, velho. E quando você, tipo, tá com muito sono e sem querer colocar a mão assim, aí escorre e vai lá no seu cotovelo assim, fica molhado, saca a blusa, você tem que tocar a blusa. Porra, velho. Eu odeio isso, velho, com todas as minhas forças, velho. Como é que você tá desabafando com a pessoa? Tá falando um monte de coisa, velho. Você tá falando uma coisa muito importante, velho. Você passa 10 minutos falando e de repente ela... Hã? Cara... Hã? Isso irrita. Não. Aí você passa muito tempo falando, ela... Oi? Desculpa, eu não tava escutando. Opa, eu não vou repetir. Oh, certo. Esses comentários, não sei se eu falo. Tipo, e também por quê? Porque o Ronaldinho, antes, todo mundo... Ronaldinho, um exemplo de pessoa, um bom jogador. Depois que ele comeu os travecos lá, ninguém fala mais nada do exemplo. Cada um exemplo de pessoa que era o Ronaldinho. A mídia manipula demais, né? Pois é, não... Ronaldinho, mano... Ele come os travecos, aí, cara, eu lembro que, tipo, ano passado deu a notícia que o Zina, notícia fake, é claro, que o Zina morreu. Aí essa notícia rolou uma semana. Dentro dessa semana, apareceu que uma das travecos que ele comeu morreu de meningite. Eu falei, porra, Ronaldinho tem um Death Note, cara. Não, porque tava todo mundo morrendo, mas aí o Zina voltou, né, aí eu... Falei, não é o Ronaldinho que tem o Death Note, é o demônio que tá me mandando uma mensagem prévia, que eu tô indo pra lá. Ele tá me castigando, eu sei disso. Não. Eu acho que o Ronaldinho tem mesmo Death Note. Um morreu de meningite, foi? É, através do que mais apareceu, que até apareceu numa parada gay aí, que encontraram ela, não sei se foi Pânico que encontrou ela, na parada gay aí, falou com ela e tal, ela ficou toda escarapeia, Não, eu não sei que ela não quis falar, e aí depois de alguns meses ela morreu. Meningite. Meningite, e a outra, dizendo que a outra morreu queimada também, de um apartamento que ela tava lá. De AIDS lá, né? Morreu queimada lá. O bicho tá um Death Note, tá matando todo mundo que tá prejudicando o bicho. Desculpa, bom, Ronaldo, não queria ter falado. Caracas, eu falei mal do bicho. Pô, fudeu, então é isso aí. Não. E aquelas pessoas, Jaider, que você, sei lá, o MSN delas é tipo a gatinha, tchutchuquinha, delícias. Isso eu odeio, velho. Não, coloque isso num currículo. Mande isso pro seu chefe. Sei lá, Gato Sarado, 2010, manda pra ele, o emprego. Pelo menos se prostituto, você vai ganhar o emprego, certeza. Oi, emprego garantido esse, viu? Ou o chefe. Pior é, não, o pior é o cara colocar Gato Sarado e ele ser um obeso. O que na maioria das vezes. O que na maioria das vezes é. Que nem a gatinha web 17 é uma garota de 9 anos. É. Internet, eu odeio a internet, eu adoro a internet, mas eu odeio a internet. Vamos ver porque eu adoro primeiro. Eu adoro porque a internet é maravilhosa. Eu recebo notícias, eu vejo pornografia ali. Véi, por isso que tem que ter garotas aqui, tá vendo? Sabe o que te irrita, Tuti? O que me irrita, o que irrita o Jaider, o que irrita todo mundo que tá ouvindo, véi, é corrente, véi. Corrente é nóis, cara, corrente. Eu tenho que esculachar com classe agora. Vamos lá. Eu não lembro o nome daquele personagem do Bruno Mazeu, mas vamos tentar imitar ele. Eu gosto de me espelhar nos outros, então vamos lá. Corrente é uma coisa interessante. Por quê? Porque corrente é uma coisa que pessoas qualquer soltam pela internet. E você pode ser um que esteja sujeito a receber. Por quê? Porque você está usando a merda da internet. Eu não sei imitar ele. Mas tá, você está usando a merda da internet, você vai receber a corrente. Você vai... Ou você vai passar, porque você é um puta de um idiota supersticioso que vai pensar, porra, meu amor, não vai se declarar pra mim se eu não mandar pra 15 pessoas em 10 minutos. Eu nunca mais vou me apaixonar se eu não mandar isso pra 10 pessoas em 30 segundos. Você é virgem até os 70. Depois você perde as esperanças, mas eu não vou mais ter nada. Se eu não mandar pra 80 pessoas mais bonitas que eu conheço na minha cena, cara, eu não acredito nisso e eu mando tomar no cu quem me manda isso, na moral. Olha, eu queria fazer um desabafo que o puto mandou um e-mail pro Caramba Cast de corrente e não botou nada produtivo, velho. Só acredita nisso, velho. O site, velho, pra mandar e-mails. Aí, galera, se você quiser mandar e-mail, mande, mas não mande da corrente, não, por favor, é sério mesmo. Sério, eu... também, gente, que... Corrente, não, eu tô lembrando, deixa eu tentar lembrar de uma corrente. Ah, não, corrente famosa da Samara. Assim, vocês nunca pararam pra se perguntar quem foi o idiota que inventou isso? Uma pessoa sem tempo. Deve ter sido o Gato Sarado, né? É, o Gato Sarado estava procurando alguma coisa e ele mandou. O povo aí. Só pra encerrar aqui, velho, na minha faculdade, eu tenho que fazer esse desabafo, velho. Na minha faculdade, velho, tem uma lanchonete lá e tal, e é tipo assim... Você tem refrigerante, mas tem suco também, saca? Aí, tipo, eu não gosto muito de refrigerante. Então eu prefiro suco. Aí, tipo, chego lá. Tem suco de quê, tia? Siriguela, tamarindo, kiwi. Não tem um suco normal mais? O que, que aconteceu com uva, caju, manga? Aí eu falei, não, mas amanhã vai ter um caju lá, né? Laranja, pô. Laranja, velho. Laranja é tão barato, velho. Aí tu chega lá. E aí, tia? Como ninguém quer tamarindo, eles aproveitam e deixam o tamarindo lá pro outro dia, mano. Aquela porra passa um mês e o tamarindo ainda tá lá, velho. Ninguém quer tomar aquilo, velho. Faz uma laranja. Você tem suco de laranja? O que aconteceu com o Tampico, velho? Não, sério. Eu ainda suspeito que esses tiozinhos, eles ainda... Com o tempo, quando vai acabando o suco de tamarindo, quando chega na metade, eles ainda dão uma mijada lá pra encher e não acabar nunca o suco de tamarindo. Valeu, é só uma. Eu tomei tamarindo hoje. Ah, desculpa. Então, né não, Jaider? É isso aí, galera. Bom, terminamos por aqui. Não sei, ó, tem muito tempo a gente debatendo esse negócio de eu odeio aí, que eu tô pensando em fazer, sei lá, uma segunda parte do eu odeio aí. Sei lá, em breve a gente vai estar colocando. Sua opinião. Isso mesmo. E é isso aí, galera. Também manda aí, manda e-mails. A gente tá querendo seu e-mail, a gente quer saber o que você gosta. Não, não tem vergonha. Se você quiser colocar lá, ó, ah, fala que eu sou anônimo. Beleza, a gente fala que você é anônimo, beleza? A gente não vai citar seu nome. Se você tem vergonha de mandar e-mail, manda e-mail, beleza? Nem precisa saber que se você tá gostando ou não, a gente ter, sei lá, uma noção, beleza? É isso aí então, galera. É, Tucci, conclusão final de hoje, Tucci. Oi, eu sou a Samara, eu tenho 14 anos. Teria se não tivesse morrido num trágico acidente. Não, tô zoando. Eu não sou a Samara ainda. Eu posso ser um dia, porque tem gente que paga de pegador e descobre que pega traveco, então eu posso ser a Samara. Então é nóis, minha conclusão final. Odeio correntes, odeio gente falando alto, Ronaldo é gordo e tem Death Note. Fala aí, Rafa, qual a sua conclusão final? Minha conclusão final é que esse foi muito divertido, esse Caramba Cash. E eu queria falar que vocês me odeiam profundamente. Beijinhos. Brincadeira, eu amo vocês, amigos. Brincadeira, vou falar de verdade. Eu queria deixar bem claro que tudo isso que eu falei me irrita profundamente. E eu queria que vocês, principalmente, mandassem e-mails pra gente, expondo sua opinião, falassem aí que, do que, se vocês estão gostando ou não. E desse dicas pra gente. Faz um podcast do assunto tal. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais assunto, entendeu? É tipo assim. Vocês mandam pra gente e a gente vai saber dos assuntos que vocês mesmos escolheram. E eu odeio quem não manda e-mail pro Caramba Cast. É isso aí então, galera. Vamos terminando por aqui mais um Caramba Cast, beleza? Não perca o próximo aí, tá vindo coisas novas por aí, viu? Aguarde, tá vindo coisa muito bacana aí pros próximos Caramba Casts. Beleza, é isso aí, Caramba Cast. A gente se encontra no próximo. Porra, Jaider, mas tu falou aquela parada lá, mano, porra, cara. Não, vai tomar seu cu, velho. Eu falei, ó, a gente vai ter que botar pi nas paradas, mas quem bota pi é eu mesmo. Ficar botando pi direto nas porra, não vai rolar. Tomar no cu, pi é eu, não. Coloca pi, velho, que merda. Não, me empurra não, pô, vai quebrar o negócio aqui, velho. Porra!